Eu já conheço essa velha história de dizer que não foi a culpada. Assuma o seu erro na moral, não mude o rumo da conversa. Eu sei que a verdade às vezes dói, mas é melhor do que ficar sofrendo. Pare, pense e veja o que está fazendo. Encare pra valer e abra de uma vez o coração. Não deixa eu te perder, não quero escolher a solidão. Resolve de uma vez se vai ou não ficar comigo. Vai ter que escolher, te dividir eu não consigo. Desata de uma vez, entenda que chegou a hora. Se vai ou não partir, melhor admitir agora. Agora. Agora. Pra valer e abra de uma vez o coração. Não deixa eu te perder, não quero escolher a solidão. Resolve de uma vez se vai ou não ficar comigo. Vai ter que escolher, te dividir eu não consigo. Desata de uma vez, entenda que chegou a hora. Se vai ou não partir, melhor admitir agora. Agora.